Olá, olá, ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo à primeira emissão deste Outra Margem, o programa que, de certa forma, pretende libertá-lo um bocadinho daquilo que foi o stress no dia de hoje. Tem duas edições, é à quarta e à quinta-feira, como, aliás, já teve a oportunidade de ir ouvindo aqui na Antena Web. Começamos às quartas às 21 e às quintas às 20h30. E é desta maneira que vamos iniciar estas emissões. Do stress da cidade para a calma, no caminho para a outra margem. É a outra margem da vida num programa que aqui lhe traremos. O lado bom, o lado mais alegre, o lado mais descontraído. Porque a vida também é preciso na vida descontrair um bocadinho. O trabalho é importante, também é bom descontrair. Também é preciso descontrair um bocadinho. E se não tiver nada para fazer, pronto, pode, porque não, ouvir a Antena Web e estas emissões de Outra Margem. Vamos aqui trazer muitas coisas, algumas notícias curiosas, vamos também trazer, sempre que possível, efemérides, ou seja, acontecimentos dos dias, por exemplo, do dia 17 de Fevereiro. Atualmente, infelizmente, não tenho isso ainda disponível, houve aqui um pequeno imprevisto. Os locais onde fazemos as recolhas, entretanto, já estão desativados, infelizmente. Mas enfim, este também é um programa em que vai poder pedir as suas músicas. É o primeiro programa na Antena Web que funciona desta maneira. Vai poder participar, ter uma participação mais ativa. Basta escrever-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com e fazer-nos então o seu pedido. Basta indicar-nos artista e música, e já agora, se quiser, uma dedicatóriazinha. É, portanto, este o seu espaço. Aliás, como sempre tem vindo a ser nestas emissões, mas aqui no Outra Margem, vai poder entrar, vai poder conduzir, se pretender, um bocadinho as emissões deste programa. Por agora, como ainda não há pedidos, vamos à música escolhida por mim. Vamos começar estas emissões com dois cantores latinos. A primeira, a música de Camilo VI, Amor, Amor, Amor. Depois vamos ficar com a música de Cheyenne e Vuelve. Para ficarmos depois em português e com o tema de Rui Veloso, Porto Sentido. É a primeira emissão de Outra Margem. Deixo-lhe um forte abraço. Até daqui a alguns minutos. Todo empezó a ir mal desde que confundiste tus derechos con el amor y me viste como a un rival. Tus ideas respeté y siempre te ayudaba. Yo nunca te obligué a nada, y si aún así me ves culpable, háblame o deja que te hable. Amor, amor, amor, amor, amor. Cambiar de amigos, pensabas si hablabas distinto, escuchabas a tu corazón y reaccionabas por tu propio instinto. Hice hasta lo imposible

Ficamos então com estes três temas para abrir esta emissão do Outra Margem. Primeiro ficamos com Camilo VI e Amor, Amor, Amor. Depois chegamos com Cheyenne e Vuelve. E depois ficamos em português com a música de Rui Veloso e o seu grande sucesso, Porto Sentido. Uma música que, por acaso, estando aqui na cidade de Vila Nova de Gaia, me diz, acaba por me dizer bastante, tendo em conta os lugares que conheço. É fantástica esta descrição que faz Rui Veloso nesta canção, este Porto Sentido. Vamos para mais três músicas. Vamos chegar primeiro com os... Não são os Conquistadores, são os Da Vinci, exatamente, são os Da Vinci. E o Tapete Voador. Vamos depois ficar com a música de Mafalda Veiga, Porto de Abrigo, para ficarmos por fim com Uma Janela, na voz de Maria José, dos Broa de Mel. Num dia que, enfim, teve os seus incidentes, por exemplo, infelizmente o que aconteceu em Póvoa de Lanhoso, uma fábrica de pirotecnia, houve um incidente que acabou por vitimar dois funcionários, uma explosão, que acabou então por vitimar dois funcionários que estavam a trabalhar no edifício. Um dia que já teve então amarguras suficientes, vamos sonhar com um tapete voador, vamos abrigar-nos no Porto de Abrigo de Mafalda Veiga e, por que não, vamos abrir uma janela para o mundo com Maria José. Estas emissões podem ser feitas também por si. Basta que nos escreva um e-mail com o seu pedido para geral.radioantenaweb@gmail.com. Já sabe, basta só indicar o seu nome, a sua dedicatória, se pretender, e também o nome do artista ou banda e da música que quer ouvir. Já agora, há pouco não disse, mas digo agora, se porventura quiser que a música passe num dia específico, basta indicar-nos também essa mesma data no e-mail. Até lá, e caso não haja indicação das datas, as músicas passarão assim que nos seja possível. Com certeza que seremos breves a atender o seu pedido. Vamos então à música. Espero que o seu dia de trabalho tenha sido bom, tenha sido agradável, tranquilo. Eu já volto. Para já, vamos então a estes sonhos, a esta calma e a este preparar para renovar energias para o dia de amanhã. Eu já volto, até daqui a alguns minutinhos.

Bonitas músicas estas com as quais acabamos de ficar e aquelas que nos proporcionaram alguns momentos de sonho, alguns momentos em que dá para fugir um pouquinho do mundo lá fora. É assim que eu me sinto e espero que o ouvinte se sinta de igual modo. O dia para mim também não foi muito fácil, quer dizer, até foi bom, foi positivo, mas também tive os meus problemas, também houve os stresses que há no dia-a-dia. E, portanto, para mim também estas emissões são benéficas. Para mim e espero que para si também, sobretudo para si, que está desse lado. Eu falo para si, mas há muitos sis. Espero eu que haja muita gente desse lado a ouvir. E, portanto, que seja especialmente do vosso agrado. O meu, como já sabe, é porque eu adoro estar aqui. Adoro fazer rádio. Adoro estar deste lado, como se costuma dizer, a dar música. Vamos para um intervalo e antes uma música, mas antes disso tudo eu tenho aqui algumas informações para lhe dar acerca da Rádio Antena Web. Não sei se está a par do programa que vai estrear amanhã, o programa Live. Se não está a par, digo-lhe que é um programa onde vai poder ouvir música ao vivo, ou seja, concertos que já aconteceram, foram gravados em CD ou DVD, e nós aqui na Antena Web vamos passar precisamente esses mesmos concertos. Amanhã vamos abrir em grande com Lara Fabian, um concerto que se chama From Lara with Love e que foi um grande concerto. Começou na altura com um grande sucesso chamado Love by Grace e prolonga-se por mais uma data de minutos. É um concerto que não pode perder. E já que não foi você ao concerto, vai ao concerto a si, portanto aproveite e desfrute, porque estas emissões do Live vão se prolongar ainda por algum tempo, mas cada concerto é único. Mesmo que gravado, mesmo que ouvido na internet, com alguma compressão, assim tem de ser, mas vale sempre a pena. Acredite, vale sempre a pena ouvir estes concertos, conhecer como é que é aquele artista que a gente tanto gosta a cantar ao vivo. Já apanhei algumas desilusões quando me atrevi a fazer precisamente isso, a ouvir alguns cantores ao vivo. Já apanhei algumas decepções, mas, enfim, é como tudo na vida. Bom, vamos para a música. A música que lhe trago agora é de Evanescence. Não sei se recorda ainda de uma música chamada My Immortal. Já lá vão alguns aninhos, se não estou em erro, 6, desde que esta música foi lançada para o mercado. Houve depois aí uma versão mais com mais rock, com mais guitarra elétrica, mas esta é a versão acústica, a versão original e, portanto, a mais genuína. A música segue-se agora mesmo, depois um intervalo com os nossos compromissos publicitários e os nossos reclames, para também ficar a par daquilo que vai acontecendo. Antes digo-lhe só, não perca o programa Live, que estreia amanhã, e daí essa referência ser também importante. Já sabe, às 22 horas vai para o ar esse programa. Pode consultar a grelha de programas da Rádio Antena Web em www.radioantenaweb.info/programação, sem a cedilha e sem o tilde no A. Ou seja, pronto, programa cal se quiser. .htm. Vamos então à música, depois então o intervalo. Eu já volto, mas antes quero agradecer-lhe por estar desse lado. Muito obrigado. Até já.

no way you can deny it. I see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, you and I know. Estamos nós novamente para esta primeira edição do Outra Margem. Para esta primeira emissão do Outra Margem. Ficamos com uma cantora que certamente se conhece, quanto mais não seja por fazer parte do grupo ABBA. Eles existiram entre 72 e 86, data em que fizeram o seu último concerto. Mas a primeira cantiga que ouvimos é de Aneta Futskov. Ela era uma das vocalistas do grupo ABBA, como aliás pôde com certeza reconhecer. A música que interpretou, se não estou em erro, é dos Beatles. A versão que eu conheço e que mais gosto é uma versão em português de 1988 do grupo musical Onda Shock. Era um grupo infanto-juvenil e que interpretaram belíssimamente aquela música. Bom, vamos prosseguindo nesta emissão. Recordo mais uma vez que pode também participar. Escreva-nos. Nós estamos aqui também é para isso, para satisfazer os seus pedidos. Escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com. Não anotou? Então vá. Eu digo de novo para que tenha tempo aí de anotar. geral.radioantenaweb, tudo junto, @gmail.com. E a única coisa que precisa de fazer é de escrever-nos um e-mailzinho com o seu nome, a sua dedicatória, se pretender, e já agora, se quiser, também o dia em que quer que ela passe aqui, e também, porque não, já agora, a música e o artista que quer ouvir. E na devida altura, essa música e esse artista passarão aqui nestas emissões do Outra Margem. Pelo menos vamos fazer todos os possíveis para que isso aconteça. Para já temos 100% do espaço livre para si, caro ouvinte. Já sabe, escreva-nos. Pode escrever-nos a qualquer altura. Não é preciso escrever-nos só durante este tempo do programa. Pode escrever-nos em qualquer altura. Nós estamos lá sempre a ver os e-mails. É mesmo. Vamos então continuar com mais música. E agora vamos ficar com a música de Roberto Carlos. A música, essa, é mesmo para recordar o Negro Gato. É verdade. O Negro Gato, já passaram muitos anos sobre esta música. O Negro Gato de Roberto Carlos. E eu já volto. Aos outros desacatos, sou um negro gato. dia lá no morro, pobre de mim. Queriam minha pele para tamborim. Apavorado, desaparecido, mas eu sou um negro gato. Eu sou um negro gato. Sete vidas tenho para viver, sete chances tenho para vencer. Mas se não comer, acabo num buraco. Eu sou um negro gato. Eu sou um negro gato. Um dia lá no morro, pobre de mim, queriam minha pele para tamborim. Apavorado, desaparecido, mato. Eu sou um negro. E bom, caro ouvinte, estamos a chegar ao final da nossa emissão, desta primeira emissão do Outra Margem. É com pena, mas por um lado também é bom. É, quando as coisas são agradáveis, o tempo passa depressa, não é? Portanto, se o tempo passou depressa, é porque pelo menos eu gostei de fazer esta emissão. Espero que desse lado tenha gostado de ouvi-la. Amanhã voltarei às 20h30, mas, entretanto, até voltarei antes, porque vou também apresentar o Meia Rotação. Já sabe, amanhã vai haver Meia Rotação, antes ainda vai haver, aliás, depois vai haver Fala-me de Arte. Portanto, pronto, prepare-se, vai ser uma coisinha boa. Vai ter aí o Fala-me de Arte com a Diana Martins, que lhes vai trazer as últimas do espetáculo, do mundo do espetáculo. Livros, CDs, DVDs musicais, de filmes, muita coisa. Fique para ouvir, não perca amanhã aqui na Antena Web. Para já, são então as minhas despedidas. Antes, só quero lembrar-lhe de que nós estamos abertos para recebermos os seus pedidos. A qualquer hora pode escrever-nos para geral.radioantenaweb.info. Aliás, geral.radioantenaweb@gmail.com. Estava aqui a pensar no endereço da rádio. Não, é geral.radioantenaweb@gmail.com. Deixe-nos o seu nome, a sua dedicatória, o dia em que quer que ela passe, se tiver algum dia em concreto, e também artista e música que quer ouvir. Eu despeço-me então com a próxima música, que é nem mais nem menos do que O Vinho Verde, de Paulo Alexandre. Porque eu acho que nós devemos brindar, não é? Esta emissão até correu bem. Vamos brindar com o vinho verde, na voz do saudoso Paulo Alexandre. Antes, quero só mandar um abraço a toda a equipa da Antena Web. Já somos 7 na locução. Estamos a crescer, e se esse crescimento acontece, também é graças a si, caro ouvinte. Para ter uma ideia, já somos ouvidos até em Espanha, nos Estados Unidos da América, ali no Brasil, como é lógico, bastante ouvidos. Então, para estes países que nos ouvem, mesmo que não falemos inglês, mesmo que não falemos espanhol, vai daqui um grande abraço. Eu acredito que muitos sejam imigrantes e, portanto, para todos os imigrantes portugueses, um grande abraço. E se estão a ouvir a Antena Web, se estão a ouvir esta edição do Outra Margem, já sabem, amanhã, às 20h30, eu estou de novo com Outra Margem aqui na Antena Web. Então, um forte abraço. Até amanhã. Ninguém na rua, na noite fria, só eu e o luar. Voltava a casa quando vi que havia luz num velho bar. Não hesitei, fazia frio e nele entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taberna de Braga ou Monção. E um homem velho se acercou e assim falou: vamos brindar com o vinho verde que é do meu Portugal.